O Bosque Guarani em Foz do Iguaçu está ganhando uma nova cara. Melhorias na fachada do zoológico estão sendo feitas por equipes da prefeitura. O portal recebeu uma pintura na cor verde e o letreiro com o nome do atrativo foi pintado em preto. Agora, um trabalho artístico com desenhos dos animais que vivem no bosque deve ser feito no local. A reforma da fachada faz parte de um projeto de revitalização do bosque, que desde o final do ano passado tem recebido melhorias para o centenário da cidade e aniversário do zoológico no dia 9 de junho. Já foram instalados postes de luz e refletores na área de entrada do bosque, que conta com uma pequena praça. Também foram colocadas novas lixeiras de coleta seletiva e foram construídos bancos sustentáveis, usando galhos que caíram das árvores que formam o bosque. Ainda está sendo feito um levantamento para a realização de melhorias nos recintos dos bichos e nas trilhas de visitação. O Bosque Guarani conta hoje com 200 animais, entre aves, mamíferos e répteis, entre eles uma onça-pintada, que mudou para o bosque no final do ano passado, vinda do Refúgio Biológico Bela Vista, e que é a grande atração do zoológico. Maurício Freire, para a CBN Foz.